3597, Lima 3590. Lima 3590, 3597. Luna 759, sala 50, direita, sala 1, 2, 1, 1. Luna 759, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, ponto 7. No 7, autorizado decolar, pista 10, vento calmo. Decolar 10, tá 3, 5 no 7. Torre Salvador, tá 3, 1, 7, ano, pode estar 10, por alto. Tá 3, 1, 7, 1, na linha, mantém pista 10. A linha aí mantém na pista 10, tá 3, 1, 7, 1. Decolador 53, controle 1998, 8. Controle 1998, 3, 5, 1, 7. 3, 5, 1, 7, de coluna, Arbor, Eversa. 3, 5, 1, 7, contato radar, suga para nível de voo 360, após 2000 VLF. Violeta 3, 5, 1, 7, VLF. Tá 3171, autorizado a decolar, pistão 10, vento calmo. 0045, autorização Recife, negativa disso. Voo 9045, Salvador, operação pistola 0 e Ulessa Clay, QNH1013, vento calmo, temperatura 25, hora certa 0856, controle 119.8, torre 118.95. Bom dia, general 9975. São 3171, decolado 55, controle 119.8. 098, bom dia, mano, trabalho. Federal 9970, pista 10, vento calmo, QNH1013, reporta baixar travado. Já está baixando travado, Federal 9970. Autorizado pouso, pista 10, Federal 9970. Autorizado pouso 10, Federal 9970. 320, autorizado a ela, saída, podemos aprovar, lembra da presença, né? Fala, direto no lugar, tá 3171. Lembra, obrigado. O 9045 tá pronto pra cópia? Pronto. O 9045 autorizado Recife, nível 410, decola da 10, após decolagem curva esquerda na saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5462, controle 119.8. Exato. Recife 410. Ótimo, pode voar, decolado 10, sobre esquerda fora. Puca, Jamo, Caju. Passando a 542, controle 119.8, voo 9045. Voo 9045, cotejamento correto, chama pronto pro pushback, acionamento no pat 3. Agora é o voo 9045. Solo 2973 para autorização de Salvador. Ah, perdão, 2.4. 5973, prepara Puca, Jamo, Caju e aguarda a cópia. Puca, Jamo, Caju e aguarda a cópia. Federal 9970, solo 59, direita, solo 1211. 2211. 2501, prepara Dael Leda Motiva e aguarda a cópia. Dael Leda Motiva. Aguardando o código 4201, tá sendo tomado pelo ativo, tá fora do ar? Afirmo, já vou pagar as condições pra você, só um minuto. Beleza. Federal 9970, táxi via Alfa Kilo, a posição é a Uno Romeo no pat 3. Alfa Kilo, Uno Romeo, Federal 9970. 5973, tá pronto, cópia? Rio 5973, Salvador Opera Visual, pista 10, QNH 1013, vento calmo, temperatura 25, hora certa 0901, controle 119.8, torre 118.95, autorizado para Recife, nível 370, decola da 10, após decolagem curva esquerda, na saída Pucca, transição Caju, transponder 5472, controle 119.8. Autorizado, informações, 370, Pucca, curva esquerda após decolagem, 198 controle, 2-5-14, 5-4-7-2-1. Rio 5973, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento no pátio 3. Azul 40-40, puxa acionamento no gate 3. Azul 4040, está livre no 3, chama táxi. Chama táxi, 40-40. Salvador, bom dia, 3890. A 3890 prepara Pucca, Jamo, Caju e aguarda cópia. Aguardando Pucca, Jamo, Caju, aguardando cópia. 4040, POP é 1906, Ribeirão, 3 horas e 20 de acionamento. Serra 3325. Sobe o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 1093. 3895, 4040. Chama 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, pronto, corre. 973, autorizado chamar a base. Autorizado chamar a base. Azul 4201 no sol. Pronto, 4201. Bom dia, Salvador PR, condições visuais, estado estimado em 1.700 pés. Fio. Visibilidade grupo de 9, temperatura ambiente 28, da pista 27, pista 1 a 0, vento uma centena com 8 nós. Campinas 320 autorizado, rota conforme plano, pista 1 a 0, primeira curva à direita, Dael Lida Motiva, 5473 no transponder, controle em 19. 320 para Campinas. Eu vou dar a pista 190, sem a curva direita. Qual é o meu demótico? Pode ser a escolha de 5473. Controle Salvador 199-18. 4201 no 43, chama pra puxa. Aquilo, modifica a saída para Dael, Leda e Léo. Gente, aguarda as condições em Mazulu Golf. Para o Galeão, ciências contra as meteorológicas. Excelente, 6211, número 2, seu guarda. Agora. Mais um minuto, você vai, você vai. Salvador, 13890, pushback acionamento no 02. 3890, aguarde. Aguardando. Quilos e pode autorizado no 7, vento 020 graus, 031. Fortaleza 340, 54 watts. Quando pronto, tá autorizado, segunda direita, Índia, pode esperar 2895.003, boa viagem. Teste, Índia, pode esperar. 295, obrigado. 3890, coordenando com a equipe solo após a passagem do Bang da Gol, taxiando para o ponto de espera. Autorizado, puxa no 2, chama táxi. Confirmante, após a passagem do Bang da Gol que está taxiando para o ponto de espera, está livre o táxi, está livre o pushback, chama o táxi. 3890. Serena 611, pronto, corte. Pronto, corte. Galeão 360, autorizado, rota conforme plano, fiscal na 0, primeira curva direita, da ELE da Irume, 5475, onde transponde o controle 198. Serena 621, autorizado, Galeão, nível 360, rota conforme plano. Decolador no zero, curva direita, saída da El, Leda e Rumi, transponder 5475 e o controle 1198. Correto, que 5 chama pronto, 621. Gente, chama 621. Lima, Zulu, Wolf, tá, escuto? Tá. Lima, Papaquilo, Suba, 280, saída da El. 280, da El, Lima, Papaquilo. Descente com curva direita, arbor, após direto, 5467 no transponder, controle 198. Ciente, tem linha pra ver? Segue no cabote, chama teu operacionamento 295.013, boa. Eu tô 3890, você pode confirmar de onde está vindo esse voo? O pátio 3 agora está próximo ao pátio 1, está ingressando já, mais 30 segundos o senhor inicia. Ah não, tá joia, é que o rapaz da manutenção aqui de baixo não está vendo ele. O voo 1963, pronto, corte. Corrigou 1865, pronto, corte. Pronto, corte, prossegue. Brasília 360, rota conforme plano, pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5510, no transponder, 1908, controle. 360, autorizado para Brasília conforme a rota do plano, decolador 0, arbor, elefa com curva à direita, 5510, transponder, 1908, controle, voo 1865, do gate 7. Sim, no 7 chama pronto, push, 1865. Tá pronto, push, 1865. Confirmando, tá pronto? Negativo. Ah, sim, chama pronto. Da 98, bom dia. Paulo Salvador, do 1066, autorização para o café. Olho, bom dia, Rio 5973, passa 2 no 10 no seu escudo. 5973, sou 370, saio da PUCA. 370, saio da PUCA, 5973. Pessoal, bom dia, vou no 941, pode esperar na hora da porta. 045 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, 045. Tá Pronto, 4360, galera. Autorizado, galerão 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, 5504 no transponder, controle 19. Agora. Lima pelo 7, Lima pelo gol. Lima 045, decolou 17, 119, décima 8. 19, bom dia. Bom dia, Tupou 410 na saída PUCA. 10 na PUCA, gol 045. Colocar o nominho, confirma intenções. Salvador, Salvador, o nominho, 17 com a curva direita, TGL Veracruz contra risco, aciona 0112 no transporte e controle 190. Táxi 3890, temos 137 a bordo, alternada Natal, 3 horas e 25. Senta aí, por favor. 137. 7, à direita. Via Índia, 2895013, boa viagem, 3890. Afirmativo, 1013, 1895 no ponto 0 à direita, até 3890. Alô, Salvador, bom dia, eu vou chegar a 6. 225. É 225, quase, por gentileza. Índia November Alpha, aciona 0117, chama a torre para o acionamento. November Alpha, livre acionamento, chama a paz. Alpha, bom dia, 0 na 3. Escuta do Cocida Abo. 3602, escolta agora, depois, gentileza. Ok, obrigado. Estacionamento, Xanair 6219. 6211, no 5, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 6211. 6225.4. Afirmativo, 6227. Só teste das condições? É negativo, não conseguimos copiar o ativo. Gente, sol doutora visual, 1700 fio, grupo de 9, pistão no zero, temperatura 2,5 graus, corrente 2,6, temperatura da pista 2,8, ajuste 1030, vento uma centena 8 nós, 6225. Copiado, graças. Pistão no zero, primeira direita, agora transição elefa 5514, no transponder, controle 19-8. Provado 3-2-0 Brasília, decola da 1-0, primeira curva direita, saída por transição elefa, rota conforme o plano, 5514, transponder, 19-8 é o controle de saída. Correto, 6225.4, chama pra puxa. Chama. Falou, bom dia, o Papa Romeu, Mike Bravo Índia. Mike Bravo Índia, prosseguiu. Missão 20 da Tante, tá aqui na remota 12. Faturamento pro portão 3. Gente, tá autorizado o push, início do rebote, chama no pátio 3 pra ingressar no principal. Chama no pátio 3 pra ingressar no principal. 093.4. Com fins, 3.0 autorizado na rota conforme o plano, pistão no zero, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5505 no transponder, controle em 0. Com fins, 3.0, rota do plano, decola da 1.0, primeira direita, arbor, elefa, transição, 5505, controle igual da taxa. Gente, no zero, na três, chama pro push no nós. Muito obrigado. Transição zero, colou 2-2, 1 no 9-8. 19-8, agora bom dia. Bom dia, controle, o T3890, cruzamento, 107. Então 3890, futebol 330, saída Fuca. 330 na Fuca, pode voar direto Fuca. Autorizado. Direto Fuca. 19045, chame centro Recife em 12545, bom dia. 255, bom dia. Tráfego Salvador, muito bom dia, o azul 2783, ciente da informação, Charlie, autorização para a vitória da conquista. Informação em curso Alfa 2783, está autorizado conquista nível 180, rota conforme plano, pista 10, curva à direita após decolagem, arbor, transição, elefa. Transponder 5502, controle 19-8. Autorizado no 80, decolada 10, curva direita, Arbor, elefa 5502, é o transponder 19-8, é o azul 2783. 2783, chama para push, posição 3 Lima, parte 3. Vai informar para o push, o azul 2783. Para o táxi, Xanero 62, o nono, 125 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, zero na cabeça. Temperatura 18,95, ajuste 1013, boa viagem. Para a direita, pode esperar a chamada 18,95, 629. Pastor Salvador, bom dia, passeio 2,2,3,9,3,7,7. Bom dia, 2,2,2,9, identifique, chegada Mari, transporte para a descida. Chegada para a descida, passeio 2,2,2,9, chegada Mari. Bom dia, Fox Aires. Novembro, guarda 4, confirme a parte da pista. Toma 7, parte da aeroporto. Paciente. Vou falar as condições de que estão com dois quilos ao campo. Entra. Mike Bravo Yankee, tá na ingresso no Pátio Principal, Portão 3. Autorizador 3, Mike Bravo Yankee. Obrigado. Fox 90.4. Trezinho, nível 450, rota conforme plano. Pista 1-7, primeira curva à esquerda. Momo, transição, Nenim. 5520, no transponder, controle em 19. Pista 1-0, vento calmo. Informação de tráfego, Charlie 150, 1000 pés, afastando para o litoral norte, não interfere com a decolagem. Acente do Cessna, autorizado a decolagem 1-2-1. Fundo autoritário de instrução. O vento está viável 2 metros. Prato. Lima. Decolado 31198. 119, Schneider 6298. Alfa Controle, 119. Controle 119, décimo 8, agora, 6299, bom dia. 6219, pode ir lá na Prod Del. Na Prod Ledo, Oxenia 6219. Na Prod Ledo, 6219. Contra o Tomador, Papa Romeu, Índio Leberalfa. Índio Leberalfa, bom dia, prossiga. Bom dia, Índio Leberalfa, decolador 7, Materola, meu pai, escolhido forte. Acha até 20 milhas? Acha 20 milhas, sim, Índio Leberalfa. Escuta permanente. Azul 4201, no CV 120, 4 horas de viagem de autonomia, hotel na Ribeirão. 4201, autorizado que a ponte espera via Pátio Índia, 12895-23, boa viagem, corrijo, 1014 agora. Via Pátio Índia, ponte espera 12895-14, 4201. Na 963, número 2, após a Embraer das ruas à sua direita, ponto espera 2895, 1014, boa viagem. Salvador é o voo no 865, posição 7 para o pushback e acionamento. Autorizado, funcionamento do 7, chão pro SAT, voo 865. Tereza Lima, tela zero. Então, mantenha-se perto. até Ponte Clara, boa noite pra frente. Salvador, bom dia, passagem 2229. 2229, passaria. Pouso 03 ao grau, 024. 2 Raposo, na 10-2-2-9. Autorizado, push e reboque. Confirmo só a posição do Pátio 1? Posição 3 do Pátio 1. Sim, então push e reboque até a saída do Pátio 3 e me chamar para ingressar na principal. Alfa Selina, chamar para ingressar no Pátio 3. Alfa Selina, Azul 4958, radar contact. 56 miles out Salvador, light heading Mari, and report right podcast. What was it from the Azul 4958? Ali Lima, mantém no zero. Ali Lima, mantém pistão no zero, boa noite, mestre. Bom dia, João, 093, Ponte Espera, pronto. Mantém o Ponte Espera, 093, bom dia. Bom dia. próximo do colete 461198. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Golo 865, passa 1400 pés, arbor, eleva. Aqui com a tente curta. Golo 1963, deu para reta para a separação de tráfego, curva agora à sua esquerda para 180. Tá, composição agora de 1 hora, 9 milhas, rumo sudoeste. Está cruzando o 190 para o 340, um Embraer 190. É de 30 milhas na proa, caso negativo contato com o centro. Cara, meu zero, gol 093. Mike Foxtrot, seu destino é Valença ou Veracruz? Azul 273, ponto 0, não, no 0, pronto. Ali mantém no 0, azul 273. Livre até volta. 963, chame centro, exercício, frequência 251, lanterna 3325. 251, 3325, bom dia. 30 mil por gentileza? 120. Parente, direita Índia, Prospera 1895, 1014, Boa Viagem 6325. 6225. Cessna. Do 4958, descend to 4000 feet, open the pedal 1014, and reduce speed to 2009. 2009, altimeter 1014, descend to 4000 feet, Azul 4958. Uno 865, vem na Projeto Alepa. Projeto Alepa, boa noite, 865. Tudo bom dia, gol 093 da coluna, vem que a gente vai subir da 093, que dá o 360 na água. 360 na água.